Saudações. Me chamo Noak. Venho de Pegasus. Há um bom tempo que estou para me comunicar, para falar a cada um de vós. Me manifesto não só através deste instrumento, deste aparelho. Alguns outros também. Através deste, me identifico como Noak. Esse é o nome que uso para me identificar entre meus irmãos. Não vim para falar do meu planeta, planeta de origem, porque muitos de vós ainda não têm magnitude para alcançar cada detalhe que eu poderia trazer de meu planeta. Não é essa a minha intenção. Como das outras vezes em que me manifestei, em que me pronunciei, venho em paz, venho pela paz. Assim como faço aqui, faço também em muitos outros planetas. Não só eu, como muitos outros. Nos manifestamos através de instrumentos de acordo com a evolução de cada planeta, de acordo com os subterfúgios que obtemos para tal manifestação. Trazer sempre mensagens de união, de fraternidade. Vocês deste planeta estão vivendo um momento decisivo na humanidade de vocês. E tal momento, ele deve ser visto com respeito e com a importância que ele merece. Para aqueles que já têm esse entendimento, que já entendem o que eu falo, ajam como tal. Não vou exigir daqueles que ainda não têm o alcance, que ainda não chegaram no patamar para tal entendimento. Falo para aqueles que já entendem o que eu digo, porque não perco meu tempo convencendo ou tentando convencer, como vocês dizem. Porque cada um tem o seu tempo, e aqueles que hoje não entendem, quando escutarem estas mensagens, não só esta, como muitas outras, em tempos futuros entenderão. Então hoje, falo para os espíritos que habitam os corpos, espíritos que me escutam, espíritos que me ouvem e que entendem o que digo. Apenas uma palavra. Sejam luz nesse momento ao qual o planeta vibra e vocês também decidiram vibrar, mas com responsabilidade. Entendam bem, quando digo responsabilidade, para com seus interesses, para com o que vai no coração de cada um de vós, para o que vai na mente de cada um de vós. Porque não somos nós, ou a espiritualidade, aqueles que trabalham para a espiritualidade deste planeta. Aqueles que vocês não veem porque apenas estão vibrando num plano diferente. Porque não seremos nós. Queremos até vocês para vos lembrar ou para dizer o que é certo. Vocês já são maduros o suficiente para entenderem. O conceito de certo e errado. O conceito de ignorância e entendimento. Trevas ou luz. Entendo o que eu digo, conceito. O que cada um buscar vai achar. Essa é a lei do todo. Essa é a lei do universo. Quando se busca, acha. Mas preste atenção no que se busca. Porque com certeza você vai achar. A justiça como muitos pensam. Ela não depende de nós, ela depende de um todo. Aqueles que trabalham para a justiça são instrumentos dela. Aqueles que trabalham para a verdade são instrumentos da verdade. Aqueles que trabalham para a luz são instrumentos da luz, assim como o oposto. E tudo tem um equilíbrio e está tudo certo. E por que eu digo está tudo certo? Se o conceito de certo e errado de vocês é totalmente diferente do nosso. Já se pararam para perguntar ou para pensar sobre o conceito de certo e errado de vocês perante esse vasto universo? dentro do seu mundo. Você tem o que é certo como certo, o que é errado como errado, mas será que é certo e errado, errado? Dentro do seu mundo. Para esta dimensão, o certo nem sempre é o certo, e o errado nem sempre é o errado. Utopia, pode-se dizer que sim, ou pode-se dizer que não. Quem pode dizer? Quem pode falar? Porque falo dessa forma para fazer cada um de vós pensar. Minha mensagem é breve, assim como muitas outras foram. Outros irão se comunicar. Agradeço a oportunidade pela breve mensagem. Saudações.